Suva, que foi sentido a longa distância. Não houve vítimas do acidente e a situação já está totalmente sob controle. São Fluminense FM Estéreo. E quem chega é o Confunction. Straight from the heart. São Fluminense FM Estéreo. 17 minutos para meia-noite.